Bom dia aos meus amigos, irmãos de ideal espírita, que nos abençoe Jesus e nos envolva em muita serenidade, muita paz. Nós que estamos entrando dentro da doutrina espírita, tentando assimilar os postulados cristãos para procurá-los colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes não temos a dimensão da importância da mensagem de Jesus para o nosso cotidiano. É muito comum nós acharmos que o que Jesus falou, o que Jesus disse, não é muito aplicável ao nosso dia a dia. Porque se nós formos mergulhar nos ensinamentos do Mestre e atentarmos para a profundidade das propostas que ele nos traz, nós nos espantaríamos. Como é que alguém pode chegar para cada um de nós e dizer o seguinte: se o teu olho é causa de escândalo, arranque-o fora. É melhor você entrar na vida, mesmo que tenha perdido um olho, mas conservar o resto. Então, ele não deixa dúvidas. Se o olho é causa de escândalo, arranque-o fora. E aí nós ficamos, mas será que ele falou isso mesmo? Será que ele foi tão exigente, tão incisivo? Porque como nós temos uma herança cultural judaico-cristã, aonde Jesus é muito romantizado na sua passagem pela terra, nós vemos Jesus como aquele coitadinho que sofreu na cruzinha para salvar as nossas alminhas. Então a ideia que fica, que permanece, é a ideia de que ele não disse aquilo. Aquilo foi erro de tradução. Mas se nós levarmos em consideração que Deus, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, conforme fala o livro dos Espíritos, causa causal de todo o universo, se nós aprendermos que Deus nem premia e nem castiga, ele não age ao sabor das emoções, porque Deus não tem emoções no sentido que nós temos. E Deus nos governa por leis, e essas leis são imutáveis, são leis eternas, que não sofrem variação através dos tempos. Nós é que devemos conduzir as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento em função dessas leis, para que também possamos aprender o ensinamento de Jesus quando ele diz: semeamais, permanecereis nos meus ensinamentos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não pura e simplesmente o conhecimento, mas o conhecimento da verdade. E é isto que nós, quando vamos às casas espíritas, estamos tentando encontrar esta verdade, para que esta verdade possa nos libertar. Do quê? Ora, libertar-nos das mazelas, dos vícios, das imperfeições, das fragilidades morais, edificarmos, construirmos um ser consciente que busca, por opção eletiva, fazer o melhor, fazer o bem, E através desta busca eletiva, deste fazer o melhor, fazer o bem, nós automaticamente nos encontraremos plenificados. Porque toda e qualquer aquisição baseada no ter, baseada no acúmulo, baseada na posse, mesmo que seja posse de afetos, toda essa aquisição baseada nisso, ela tende a esvair-se, ela tende a fenecer, em razão da transitoriedade das ligações da terra, das coisas terrenas. E toda aquisição baseada no ser, aí sim, estas permanecem, estas seguem com você em todo lugar que você vá. Então veja, nós hoje vamos falar um pouco destas aquisições do ser e não do ter, mostrando que essas aquisições do ser, de certa forma, é o que nos planifica, é o que nos dá felicidade. O ano passado, eu estive aqui no comecinho de outubro. Nós fizemos uma palestra durante a semana, à noite, e falamos o tema, o mago da palavra. À época, estávamos à véspera das eleições presidenciais. Nesta oportunidade, havia um clima de profundas incertezas e dificuldades na vida de cada um, porque até a televisão apresentava alguns globais, alguns artistas famosos, dizendo: eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, mostrando que um presidente oriundo das classes trabalhadoras, que era o caso, né, que estava para suceder, iria provocar um receio muito grande na condução dos destinos da nossa nação. E aí aconteceu a vitória do metalúrgico, que foi guindado a presidente da República. E ele, no discurso de posse, falou uma frase que a mim impressionou, porque dentre as muitas coisas que ele citou, ele disse o seguinte: a esperança venceu o medo. E aí nós estamos com dois extremos: um profundo inimigo da alma humana, que é o medo, a ponto do professor Mirei Lopes dizer que é um dos gigantes, né, que martirizam a nossa alma, o medo. E o outro aspecto, o outro lado da moeda, que é a esperança, que de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 921-922, quando Allan Kardec indaga as entidades venerandas qual a medida de felicidade, qual o parâmetro de felicidade que possa ser comum a todas as criaturas, e os espíritos nobres disseram: materialmente falando, a posse do necessário, e moralmente, um caráter reto, uma consciência tranquila e a esperança no seu amanhã. Então, aqueles que não são capazes de cultivar a esperança, quaisquer que sejam as injunções aflitivas que estejam vivendo, automaticamente já estão em defasagem na construção da própria felicidade. Porque se materialmente falando, os espíritos dizem que é a posse do necessário, normalmente nós todos aqui estamos acima da linha das necessidades. Todos nós temos a posse do nosso necessário. Bem ou mal, ninguém aqui está abaixo da linha das necessidades. E por que é que nós não somos capazes de construir a nossa felicidade, de sermos felizes? Algumas pessoas se debatem no Evangelho, talvez, repito, voltando a esse problema da nossa herança cultural judaico-cristã, aonde o sofrimento é o único filtro do nosso aprendizado, ou que não corresponde à verdade. Nem todo sofrimento provoca no indivíduo a necessária reflexão para que ele possa alcançar um patamar mais evoluído na sua caminhada. Muitas vezes, o sofrimento provoca no indivíduo rebeldia, provoca mais problemas e aflições, até o ponto da criatura tentar evadir-se da vida e do sofrimento através da fuga pelo suicídio. Então, o sofrimento não é o único filtro capaz de expurgar os nossos males e deixar a felicidade. E alguns que se apegam a isso dizem que no próprio Evangelho fala que a felicidade não é deste mundo. Só que o Evangelho fala a felicidade entendida como uma felicidade completa, porque os mundos felizes são mundos muito mais adiantados a esse que nós habitamos. Então, esta felicidade constante, completa, é que ainda não é desta terra, porque a característica da terra é de ser um planeta de provas e expiações. E sendo um planeta de provas e expiações, certamente a marca principal de um planeta de provas e expiações é onde o mal predomina. Então é por isso que o mal se encontra aí. Mas nós que estamos entrando dentro da doutrina espírita, buscando assimilar os conceitos que ela nos abrange, nos alerta em termos de conhecimento, nós precisamos trabalhar esses conteúdos para podermos construir a nossa felicidade, que será relativa ao tempo que nós investirmos nessa própria felicidade. Então, quando o presidente Lula falou que a esperança venceu o medo, é porque nós sabíamos que a falta de perspectiva, a falta, né, de um vislumbre melhor para a sua vida, dominava todas as almas. Muitas pessoas, comerciantes, amigos meus, que têm negócios lá em Santo André, falavam em conversas de botequim: até o fim do ano o dólar vai ultrapassar a casa dos R$5. E falavam isso como se dissessem: meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que será da minha vida. E o governo está aí estabelecido e nós continuamos a nossa vida, bem ou mal, com dificuldades e facilidades, mas estamos seguindo adiante. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus, confiar na paternidade divina, a fim de que esta esperança nos visite todos os dias, e não fazermos como muitas pessoas fazem. Eu sei que o pessoal aqui de Rio Preto, muito provavelmente, não façam mais isso. Mas na nossa região, as pessoas ainda fazem muito isso. Porque tem uma música, não sei se vocês lembram-se, cantada pela Simone, que fala mais ou menos assim: A cigana leu o meu destino. Eu sonhei bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será do amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz. Se eu fosse cantor, eu diria: segura! Como será o amanhã? Responda quem souber o que irá me acontecer. O meu destino será como Deus quiser. Aí, nesta letra, estão retratados todos os nossos processos, não sei se aqui em Rio Preto, de confiança para nos trazer a felicidade. Quantos de nós, mesmo depois que entrou na casa espírita, fala para o outro: ah, eu conheci uma pessoa, mas ela fala tudo. E aí você fica imaginando o que é esse ela fala tudo. Se vier falar do meu passado, não me interessa, porque certamente, se nós estamos num planeta de provas e expiações, o nosso passado não deve ser dos mais edificantes, tá certo? E aí a pessoa fala: olha, vou falar uma coisa para você, por via das dúvidas, eu sei que eu sou espírita, tal, mas é uma no prego e outra na ferradura, como se diz, né? Eu tenho que também me proteger pelo outro lado. E aí vão em busca desses rituais para tentar fazer com que estes rituais tragam a proteção, o amparo, abram os caminhos, né? Facilitem a estrada, tudo aquilo que compete ao ser inteligente da criação, que é o espírito imortal, fazer. Você entrega responsabilidade para o jogo de búzios, as cartas, o horóscopo e toda a parafernália existente, e ao cúmulo de ir em qualquer feira mística de shopping: ai, deixa eu ver o que, que o periquitinho reserva para mim. E o periquito vai lá tirar, e aí você lê aquilo. Como se isso não fosse suficiente, tem um livro que circula nos meios espíritas, graças a Deus eu acredito que ele não tenha chegado ainda em Rio Preto, mas que a pessoa vira assim, não sei como é que é, e abre para ler. O livro tem mensagens de cabeça para baixo, tudo, porque é assim. Aí você vai ler o que, que é o teu dia. Meus irmãos, como é que nós fazemos isto? Confiamos a estes sortilégios, a condução do nosso destino, a possibilidade de alimentar a nossa esperança, de alicerçar a fé que Allan Kardec nos diz que tem que ser raciocinada, que tem que ser elaborada pelo pensamento, pensada, analisada, tiradas as conclusões, as inferências, a fim de você saber com que você está lidando. Aqui não tem mar. Lá na nossa região é uma festa, porque no Natal todo mundo se prepara. alguns para pular as tais das sete ondas, não é? Porque tem que pular as sete ondas do mar no começo do ano. E aí vai o negócio da comida. Não, você prepara. Todos espíritas, porque eu fiquei na casa de espíritas. E aí você prepara, e tem que ter lentilha, porque lentilha quer dizer que tem muito dinheiro. Tem que ter uva, passa, porque não sei o quê. E aí cada um tem uma receita. E a comida também é assim. Não pode comer, por exemplo, frango, nem ave dessa natureza, porque cisca para trás. Tem que comer porco, porque fuça para frente. Porque é para frente que você tem que ir. E aí a criatura acha que é isso mesmo. E faz. E como é que fica aquilo que estamos aprendendo aqui? Como é que fica a nossa responsabilidade na construção do nosso amanhã? É evidente que se eu entregar a estes sortilégios a responsabilidade de conduzir a minha vida, eu não tenho ideia como será o meu amanhã. Muito provavelmente eu não terei ideia. Eu tenho que ter essa dúvida: como será o meu amanhã? Então, nós estamos aprendendo uma doutrina que Jesus nos esclareceu que era para nos libertar. Libertar, evidentemente, até desses atavismos que inconscientemente incorporamos ao nosso cotidiano e cultivamos, sem nos darmos conta que não são essas coisas que vão fazer aquilo que é responsabilidade nossa. Como é que eu posso colocar na frente da minha casa um vaso de planta, disfarçado, claro, porque nós não temos coragem de ser sincero, e colocamos lá a tal da espada de São Jorge, a guiné, e não sei mais o que, e o galhinho de arruda, são as tais das sete ervas cabalísticas que você coloca para que o mal olhado não te pegue, para que não haja atraso de vida. Mas será que mal olhado pega na gente? Será? Dizem, não é? A sabedoria popular, que tem gente que tem olho de secar pimenteira, não é? Então as pessoas falam isso e tal. Mas o ser inteligente da criação, dotado de conhecimento, de raciocínio, de possibilidades de fazer analogias, como é que ele pode acreditar que o olho da outra pessoa possa, né, ser mal o suficiente a ponto de atrapalhar a sua caminhada, a ponto de impedir que você siga adiante? E que Deus seria esse se nos deixasse à mercê de todas as pessoas que possam ter inveja uma das outras? Que Deus bondoso, que Deus amoroso e justo é este? É lógico que os Espíritos nos revelam, está lá dentro do livro dos Espíritos, quando falam das bênçãos e das maldições, que tudo isto só tem sentido se você efetivamente for aquela criatura que abre espaço para essas crenças e coloca a fé e a esperança que isso te prejudica. E o Evangelho diz: somente lobos caem em armadilhas de lobos. Ou seja, só pegam o mal olhado aquele que tem afinidade com o mal olhado. Caso contrário, não pega. Pode levar mecha dos meus vastos cabelos para botar na boca do sapo, que eu não me incomodo. Não vai me pegar absolutamente nada, porque você é filho do Criador. Você tem que ter essa compreensão, esse entendimento. Então, meus irmãos, quando Jesus faz a proposta para todos nós, dizendo que, né, Ele nos trazia boas novas. Boas novas de alegrias, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele está fazendo uma colocação exatamente para nós observarmos todas essas coisas na nossa vida e não nos deixarmos acorrentar por essas crendices, essas superstições que nos impedem o crescimento, que nos impedem de enxergar a realidade. O nosso aprendizado não é fácil, porque isso está tão arraigado, está tão disseminado, tão difundido, que muitas vezes, inconscientemente, nós cultivamos essas coisas e trazemos para as casas espíritas essas situações, esses eventos, como se estivesse fazendo parte do rol de ensinamentos da própria doutrina. Ai, não pode fazer isso. Uma vez, lá em Santo André, eu estava dando aula para um grupo de pessoas de uma casa espírita lá, e aí uma das pessoas me perguntou: Zé Maria, levantou a mão, pois não, eu queria saber por que é que nós não podemos guardar água fluidificada na geladeira. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Eu falei: não pode? É, teve uma pessoa aqui no centro espírita que disse que não pode guardar água fluidificada na geladeira. Eu falei: meu Deus, será que é o motor da geladeira que vai fazer alguma coisa com a molécula da água e vai transformar e tirar da água os fluidos que os espíritos colocaram, as energias, as medicações? Não pode ser, porque tem um monte de remédio que a medicina usa que é obrigada a guardar em geladeira. Então não tem a ver com essa transformação, senão a ciência não colocaria remédio na geladeira. Será que é porque é gelado, baixa temperatura? Mas também não pode ser, porque Deus não exclui ninguém de suas bênçãos. Se a água é o maior veículo, como é que Deus vai atender os esquimós? Tem que ser através de coisa gelada, não tem outro meio. Olha, minha filha, eu nunca ouvi falar dessa coisa. Eu acho que não tem nada a ver. Então, se coloca muitas vezes dentro da doutrina ideias que alguém apontou para engessar a criatura sem que ela saia daquele quadrado que lhe foi colocado, daquele cárcere, através de uma informação equivocada. E Kardec, quando fala da fé, diz que ela tem que ser raciocinada, e ela só é raciocinada quando enfrenta a razão face a face em todos os tempos da humanidade. É a mesma coisa que aquilo que se dizia antigamente: ué, mas você não pode comer manga com leite, você não pode isso, você não pode comer tal coisa, tal hora da noite. Estômago não tem relógio. Como é que ele sabe que é 9 horas da noite e que é 6 horas da manhã? Qual é a diferença? Agora, se dissesse: não, você não pode comer e deitar-se, porque vai dificultar a digestão. Não, mas dizer: não, você não pode comer tal hora. A partir de tal hora você não pode. Mas como é que você vai entender isto? Então, meus irmãos, o nosso aprendizado é para que nós deixemos de lado todas essas coisas e detenhamos o nosso pensamento, o nosso conhecimento, dentro das propostas que Jesus nos faz para melhorar a nossa vida. Por que é que Jesus nos diz: vós sois deuses, vós sois luzes, tudo que eu posso, vós também podeis fazer e muito mais? E nós não acreditamos em Jesus. Será que ele estava mentindo? Será que nós não temos mesmo esse potencial, essa capacidade? E mesmo que não tenhamos, será que também a outra coisa que ele falou, nenhuma das ovelhas que o Pai a mim me confiou se perderá, será que isto também não é uma verdade? como proposta de Jesus, e nós não vamos nos perder em função disso. Tem muitos de nós, na nossa vida diária, que não acreditamos em milagres, evidentemente, porque o milagre, como derrogação das leis da natureza, não existe. Nós aprendemos isso no Evangelho. Entretanto, um dos maiores cientistas dos últimos tempos disse que existia duas espécies de homens no universo: aqueles para quem não existe milagres e aqueles para quem tudo são milagres. Albert Einstein, e ele disse que se colocava entre os últimos, aonde tudo são milagres. Então a vida é um imenso milagre, que nós temos as provas até no nosso organismo. Como é que nós possuímos dentro do nosso corpo os movimentos peristálticos, os movimentos involuntários, que continuam funcionando, a revelia do nosso pensamento, do nosso cérebro, a revelia do nosso comando cerebral? Como é que existe o milagre da vida transportando sangue através do bombeamento do coração, transformando tudo isso, purificando de venoso, endovenoso? São milagres. Como é que você coloca um grão qualquer no seio da terra e este grão só germinará sob certas condições? E quantas condições não se apresentarem favoráveis, o grão não germinará? É um milagre. Porque qual é a diferença? Então, meus irmãos, não acontecem milagres na nossa vida da maneira como nós queremos que ocorra, mas acontecem milagres na nossa vida da maneira como muitas vezes nós estamos precisando. Então, há inúmeros casos dos chamados milagres cotidianos que estão presentes no nosso dia a dia. Há uma história que fala a respeito da vida de Chico Xavier, aonde ele fazia um evangelho lá nas ruas de Uberaba e levava alguma comida. Quando ele pediu autorização para Emmanuel para fazer o evangelho, o Emmanuel falou: faça, e você tem todo o nosso apoio. Só que ele não tinha falado para o Emmanuel que ele ia distribuir comida, um cafezinho, bolachinha e tal. Ele começou a fazer isso por conta própria. A clientela cresceu e, evidentemente, começou a faltar o apoio para ele alimentar as pessoas. Até que, numa determinada altura, um empresário havia prometido um monte de cestas básicas e ele estava aguardando no grupo espírita a chegada das cestas básicas para poder levar para o seu grupo de evangelho, que já era um grupo de necessitados, mendigos, etc. e tal. E nada do empresário chegar, nada do empresário chegar. E ele andando de um lado para o outro, com o evangelho embaixo do braço, nada. E aí o Emmanuel aparece e vê ele aflito e pergunta: o que é que acontece? Ele falou: mas você não sabe, me prometeram isso e eu tenho que fazer o evangelho e eu não tenho nada para levar para eles. E o Emmanuel: qual é a diferença? Ué, mas você não falou que se eu levasse o evangelho você me daria apoio? Falei, você levar o evangelho, eu não falei você levar comida, comida foi por sua conta, você levar o evangelho. E o que que eu faço? Vá. Valeu. E o Chico, todo cabisbaixo, desenxavido, saiu, olhava e nada de vir a tal da caminhonete com as cestas básicas. Foi embora, pensando que desculpa ia dar para aquelas pessoas. Na hora que ele ia falar: meus irmãos, hoje eu tenho uma notícia para lhes dar, para um caminhão, buzina e berra: escuta, é por aí que tal, tal de Chico Xavier. Pessoal, aqui, aqui, apontar. Aí ele desce, encosta o caminhão com aquele caminhão de cesta básica, está aqui todos os alimentos, tal, né? E ele começa a se desculpar: me perdoe, nós tivemos um problema na estrada, o carro quebrou, deu um problema mecânico, tivemos dificuldade. Quando nós chegamos lá no centro espírita, não tinha mais ninguém, o senhor já tinha ido embora. Graças a Deus que o seu vigia estava lá e disse que você tinha vindo para cá. Meu vigia? Mas quem era o vigia? Ah, ele falou que chamava Bezerra de Menezes, um velhinho, estava lá na porta dizendo. E aí fica a pergunta: existem milagres? Não como derrogação das leis, mas nós sabemos que existe o milagre do amparo da espiritualidade assistindo as nossas ações generosas para o nosso bem. Então, esses pequenos milagres acontecem no nosso dia a dia. Quando nós olhamos muitas vezes para trás, nós observamos quantas coisas já mudou na nossa existência. Muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de um problema que nós não sabemos como equacionar, como resolver, nós observamos o milagre acontecendo na nossa vida. Lá conosco, uma vez aconteceu um caso, eu não sei se eu contei aqui da outra vez, o caso do rapaz que entrou na fila para comprar dois livros, o médico. Eu contei esse caso aqui para vocês? Não? Então vale a pena contar. Quando nós estávamos inaugurando a nossa instituição, em novembro de 2001, estava em pleno apagão, né? Aquela é a época do racionamento. Eu estava na instituição com o serralheiro fazendo os vitrôs, os portões, aquela coisa toda, com o pedreiro colocando os azulejos, os pisos antiderrapantes, usando a maquita, tal. Estava, enfim, consumindo muita energia. E eu já sabia, pelo consumo, que eu ia ultrapassar a tal da cota. Então já tinha me prevenido e deixei um dinheiro guardado no banco por volta de 400 a 500 reais, que era o que eu achava que vinha de energia. Quando eu recebi a conta, veio lá, R$ 998. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? R$ 998 eu não tenho. E eu peguei meu funcionário e falei: olha, você vai até a Bandeirantes, que é a companhia de eletricidade lá da região, e pede para eles um prazo, vai negociar isso aí, a forma de pagamento. Eles responderam o seguinte: olha, nós damos o prazo, descontamos isso em parcelas, mas só que você tem que pagar tudo para você poder fazer o requerimento do prazo, e aí a gente vai diluir isso ao longo dos anos, diminuindo a sua conta. Eu falei: que graça, se eu não tenho para pagar agora, como é que eu vou pagar tudo para depois eles me devolverem de desconto durante 6 meses? Não tinha condição. Eu falei: não tenho mais como fazer. Eu cheguei, orei, pedi aos espíritos: olha, só vocês podem me ajudar, porque não há como, eu não tenho de onde tirar. Era comecinho de dezembro, eu tinha que pagar dia 6 de dezembro. Tinha uma palestra dia 3, numa cidade lá perto, em São Caetano, num grupo espírita. Fui lá fazer a palestra, apreensivo e pedindo: ai, doutor Bezerra de Menezes, doutor Albert Schweitzer, faz com que esse pessoal tire o escorpião do bolso e compre livro para eu poder pagar a tal da conta. E eu fui lá, botando fé nos espíritos, né, no trabalho, tranquilo, tal. Fiz a palestra, tentei ser simpático, tentei fazer o pessoal rir, tal, e aquela folia toda, né? E tal, e todo mundo animado. Eu falei: oba, aqui tá muito promissor. E aí terminou, fui lá pro meu cantinho, sentei lá, E fiquei esperando o pessoal sair. E aí começaram. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Meus parabéns, a palestra foi ótima. Boa noite, boa noite. E aí eu quietinho, meu Deus do céu. Aí daí a pouco pingou um, pingou dois, pingou outro. E eu contando. Era um outro livro que custava 13 reais na época. Eu falava, bom, 13, 26, 39. Eu ficava assim, tinha que pegar 400 e pouco, né? Eu olhei a conta, na conta era assim. Na realidade, eu tinha ultrapassado a cota mesmo. A cota dava 200 e uns quebradinhos, com mais os 200 e pouco, que era o comum, dava uns 400 e tanto. Mas deu 998, porque veio uma multa de 474 reais. Ah, meus irmãos, o pessoal saiu e tal, eu fiquei lá. Olhei, já ia guardar os livros, que eu estava sozinho. Só tinha três, quatro pessoas lá conversando com o dirigente. Na hora que sai, um deles chega, para, olha. Quanto é o livro, Zé Maria? Falei, 13 reais. Ah, você me dá dois. Dei um para o doutor fulano, outro para mim e tal. Assinei. E aí ele pegou, tirou o cheque do bolso, colocou assim e preencheu. Na hora de me entregar o cheque, ele dobrou o cheque em quatro, me deu na mão. Como ele dobrou, eu fiquei envergonhado de abrir para conferir, guardei, não é? Porque se dobrou é porque eu não queria que eu visse, né? E fui, falando, ai meu Deus do céu, devo ter vendido uns 12 livros, deu uns cento e pouco, está faltando tudo ainda. E fui para casa desanimado. Quando eu cheguei em casa, que eu abri, né, o dinheiro, abri as coisas, fui olhar, eu abri o cheque. O cheque estava escrito 500 reais. Os livros custaram 26. Os espíritos fizeram o rapaz dar exatamente os 474 reais da multa que eu tinha recebido. Eu quase chorei, fiquei tão assim. Aí o meu benfeitor apareceu e falou, meu filho, tenha esperança sempre, que Deus não desampara ninguém. Na realidade, nós não podemos cultivar medos. Como cultivar medos? Nós temos que ter esperança. Sempre ter esperanças, porque é a esperança que alimenta a nossa fé no amanhã. Não podemos achar que os espíritos não estão nos assistindo, nos amparando. Quando acontece qualquer dificuldade no nosso caminho, nós não podemos imaginar que Deus colocou essa dificuldade para nos punir, para nos penalizar, absolutamente. Ele colocou a dificuldade para lecionar a cada um de nós, ou a sua criatividade, o desenvolvimento de suas potencialidades, o seu trabalho de resignação, de fé, qualquer coisa, mas não foi punição. Não é penalidade, absolutamente, porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor, e nós temos que ter esta compreensão, este entendimento, que nenhuma das ovelhas confiadas a Jesus, por Deus, se perderia. Então, quando nós estivermos num cipoal de aflições, enfrentando problemas de toda e qualquer natureza, por compreensão e entendimento da doutrina, temos que cultivar a esperança. Não é uma esperança falaciosa, fantasiosa, irracional, mas é uma esperança que aquele que nos colocou aqui certamente tem uma programação para todos nós. Nós é que muitas vezes não entendemos o que é que ele quer que nós façamos. Então, quando as dificuldades chegarem na nossa porta, problemas repetindo-se com frequência, e você ter vontade de se questionar, de olhar para o céu e dizer: meu Deus, por que que está acontecendo isso novamente na minha vida? O que é que eu fiz? Vamos mudar a pergunta. Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com isto que eu ainda não aprendi? Porque certamente tem um ensinamento embutido ali para o nosso aprendizado. Qualquer que seja a dificuldade, nós temos que alimentar em cada um de nós a esperança. Porque a esperança, conforme disseram os Espíritos, é uma condição sine qua non para nós construirmos a nossa felicidade. E felicidade não é um brinde dos céus, não é um presente dos deuses, não é uma situação inalcançável. Felicidade é uma construção interior, é o indivíduo que coloca isto no seu caminho. Eu estou bem, eu estou bem, eu vivo bem, estou cada vez melhor, independente dos problemas que me afligem, independente das dificuldades que chegam ao meu caminho. E isto é o que estamos buscando aprender na Casa Espírita, dentro da mensagem de Jesus, como ele disse, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita serenidade, muita paz. Muito obrigado.